galera fala tudo que nos anos 80 era maravilhoso, né? Um pouco tempo atrás na internet você sabe, olha que tal nos anos 80. Virou moda falar isso. É, era. tudo vira moda. Mas, porra, anos 80 é bom, pelo menos os anos 80 musical, né? Sim, sim. Ah, anos 80 sempre foi bom. Sim, tinha o Erasmo Carlos. Não, Erasmo Carlos era mais velho. É que eu não lembro o nome, mas lembra aquela. Agora aguenta, coração! Roupa Nova! Não, não era Roupa Nova. Novela da Globo? Roupa Nova? Ah, dos anos 80, eu uso pochete até hoje? Não, não sou que pochete até hoje? Pô, meu tio tava usando pochete hoje, velho. O nome já é feio. Pochetona grande. Mas não, pochetona. Veio do churrasco já, né? Aquela pochete permanente. É. Não, E depois começou a falar que os anos 90 era maravilhoso, né? A gente tá ficando velho. Ah, mas anos 90 acabou com a porra do hard rock, né? Na parte musical, anos 90 até veio. Veio a porra do grunge. Grunge, o Nirvana, Alice in Chains. Os caras tiveram orgulho de falar que acabaram com o hard rock. O Chan veio nos anos 90. Anos 90, porra. Carrapicho, ele virou roqueiro. Não, não é Carrapicho. Eu tô com o Luiz Caldas. Luiz Caldas. Luiz Caldas virou roqueiro. Virou roqueiro satanista ainda. Um CD de heavy metal. Mas a questão é que tudo isso é sazonal, né? Daqui a um tempo passa e vira outra coisa que é super sensacional. Toda hora tem uma coisa que é sazonal. Toda hora a coisa vai e volta, né? Uma parada... Um dia o Yo-Yo vai voltar também. Ah, o Yo-Yo vai... Não, o Yo-Yo da Coca podia voltar, hein? Não, é o Yo-Yo touchscreen, assim, tipo... Yo-Yo touchscreen. Não, podiam fazer um celular com Yo-Yo. Um celular com... Você joga o celular... É, o celular não vem caindo. Volta. Aí cai. Não, tem um dínamo dentro, quando você joga o celular e carrega. Recarrega. É igual aqueles ioiô que acendia, sabe? É. Se ficar fazendo escuro, quanto mais rápido você fazia, uma hora. Só que aquilo lá escapou uma vez da mão e estilhaça. Uhum. Aí, tipo, dá uma sensação de vazio. Não, o celular também, cara. Escuro, escapou uma vez da mão, se for Apple, então você morreu com três barão. Ou senão você pulou em cima de alguém e quebra o celular. É a mesma coisa que cair no. É, nem derrubar me fala, o celular. Pular, da pessoa. Pra pessoa você tá de boa, assim, tranquilo, a mesma pessoa e pula no teu colo. Só ouve o cleque. Cleque, o celular tava no bolso. Você pensa, tomara que tenha quebrado minha perna. Quebrou o celular. Nem vou falar. Porque aqui. O gesso vai sair bem mais barato que o conserto do celular, hein? Puta, tá louco. É tudo isso que lembra da loja de R$1? Que hoje é a loja de R$4,99, né? Tem loja de R$4,99. Eu lembro que loja de R$1 era essas modas. Todo mundo abriu, né, cara? Essa porra dessa toda loja. Esquina tinha. Toda esquina tinha. Toda esquina. E tinha, era engraçado que acho que não sei se o dólar tava equiparado ao real. Tinha umas coisas da hora. Eu tava lembrando que não sei quem que sacou na internet esses dias aí. Ficou uma moda que eu recebi de uns três grupos diferentes. Aquele múmias, desenho das múmias que passava na Globo. Múmias? Do Egito. Faz tempo tipo esse também, hein? Era tipo um Power Ranger de múmias, assim. Aquele. Tipo um Cavaleiro do Zodíaco que era as múmias, tinha o Scarab, não sei o quê. Aí os brinquedos eram de altíssima qualidade. Tudo eu não lembro, se era dos anos 80 mesmo? Não, isso aí era dos 90. Ah, metade tá. Dos anos 90. Você já era velho demais pra assistir isso aí. Ah, tá. Muito provavelmente. Eu não lembro de ter assistido. Assistia tudo. O dia que eu venci a vida foi o dia que eu consegui comprar vários Cavaleiros do Zodíaco numa loja de R$1. Você tá ligado aquele primo? Não é aquele lá que era quase igual aos que vendiam no camelô? Só não. Que não, nunca ficava em pé. É, não, tinha esse daí, que era a versão, tinha um pezinho de plástico. Eu chamava esse versão feira. Versão porque feira. Sempre tinha na feira. Sempre tinha na feira. Não, esse na feira ele vinha com um papelãozão assim, o plástico por cima, o pezinho dele era de plástico, ele tinha mão de Playmobil, né? É. Aí ele era todo de plástico, tipo, não colava. Mas não sei, tinha uma loja de um camelô que eu ia lá no perto do centro. Não sei se o cara tinha umas mercadorias muito loucas. Era, sei lá, quem garante a procedência do material, né? Você acha que... É plástico com chumbo? É. Vai saber. É, precisa ser com chumbo. Mas era aqueles mais oficial mesmo, tipo pezinho de ferro, que a mãozinha abria e fechava. Nunca entendi a moral daquela mão. É, era só os quatro dedos que fechava, né? É, os quatro dedos, ele abria e fechava, assim, tinha o... Já era o Bandai, né? Era Bandai já era da Bandai. Vinha aquela caixa lacrada que tipo, tinha mó bonito por fora, você abria, tinha um bonequinho lá dentro. Essa foi a maior vitória em lojinha de R$1, mas como tudo que é sazonal nesse Brasil varonil. É, se for ver, se você deixar os produtos de R$1, que você vai comprar palito de churrasco, no fósforo acho que custa mais caro do que R$1. Tipo... Acho que não existe mais de R$1, é R$1,99, não é? Não, é R$4,99. Aí depois virou R$1,99, isso aí foi com o tempo. Aí hoje tem R$4,99, vai acompanhando o dólar, eu acho. É. É. Mas aqui, tanto é que os comércios eles se adaptam, né? Você vê, eu fui falar com um menino mais novo lá, falei, fui comprar um negócio na feira. Feira? Que porra é essa? Aí ele falou, não, é sacolão? É, não conhecia a feira. Feira. Não conhecia a feira, velho. Esse é o famoso Gil Brother, falou. Já que vocês estão falando de feira, você lembra daqueles suquinho que tinha... De uva, formato tinha formato de jacaré, de igreja. Nossa, aquele suquinho. Mas, nossa, de igreja, qual que era a moral? É, então, era moral. Não, não. Se você enfiava um revólver na boca e chupava o negócio, por que não uma igreja? Né? Eu tô tomando a igreja, não, mano. Que você. Não pra rezar, velho. Não, se você for analisar, era pra todos os gostos, pra assassinos, pra religiosos, pra. pra biólogos. É facetado o negócio. Que mais que tinha? Biólogo, eu não lembro. É verdade, tinha de igreja. Tinha Fusca. Tinha Fusca. Fusca eu lembro. Fusca eu comprei vários. Jacaré. Eu lembro, jacaré. Quem foi que nunca enfiou a boca num capozão de Fusca, hein? Capozão de Fusca. Minha mãe não deixava comprar de. Meu pai não deixava comprar de revólver porque senão incitava o crime. Essa do revólver, eu lembro da pistola do Rambo. Acho que isso era item de látex. Nossa, você lembra? De látex. Todo mundo teve, velho. Não, quase ninguém teve. Esse que era o... Não era um 38 do Rambo? Era um 38 que você botava espoleta individual. É, eu tive dois desses. Olha que playboy do que caralho. Porra. Eu só tinha espoleta e ficava estourando com palito. Comprava um saco de espoleta, pisava no chão. É. Não, mas... Depois ficava... Não, ficava cheirando depois. É, ficava aquele cheiro de pólvora, né? Mas vocês sabem, eu não sabia, eu tinha 38 do Rambo, tinha as espoletas e tudo, ficava atirando. Mas eu não sabia que tinha as bolinhas pra você colocar lá na frente, que vazava, velho. Não acredito nisso. Mas é que você nunca eu não imaginava isso. Aí eu tava, eu tinha ido pra Bahia com minha família, aí o moleque lá, pai, eu falei, deixa eu dar um tiro na sua perna, assim, a queima-roupa. Pau na canela do moleque, rasgou a canela do moleque, saiu sangue pra caralho, velho. Puta bolinha violenta, mano. Será que isso era bolinha de ferro? Perto. Você não se enganou de pistolinha? De parecia a balinha. Tinha umas balinhas também redondas. Ah, é que esse moleque tinha diabetes. Nossa. Sei lá, velho. Que tirou com a balinha na perna. Eu fiquei mal preocupado, velho. Pensei que minha mãe ia me dar mó surra. O moleque não estancava, né? É. E os minigames lá? Tipo, os moleque mó playboy vinha lá do Paraguai. O pai vinha no Paraguai e trazia minigame. Aí Tamagotchi. É, Tamagotchi, o negócio Tamagotchi. Só podia morre. Podia um Tamagotchi, viu? Eu compraria um Tamagotchi. Tamagotchi, eu tenho uma história bem interessante, mano. Uma vez... Já sei, deve envolver assassinato. É, envolve assassinato. Claro. Eu ganhei um Tamagotchi, meu Tamagotchi quebrou, meu irmão também ganhou um Tamagotchi. Eu catei o Tamagotchi dele, enfiei no freezer e falei que ia matar ele de frio. Deve ter matado, eu vazou a bateria. Parou de funcionar. Parou de funcionar, vazou a bateria, vazou na carne, né? Não, se e você for ver. A carne com a bateria. Tamagotchi, ele continua evoluindo no Japão, que é os atuais robôs que tem lá. Aqui não pegou, só ficou com aquele bichinho primitivo, né? E essa coisa sazonal que só acontece. Puta, atingiu tudo, atingiu balada, atingiu videogame, Nintendo Wii tá aí pra provar que vendeu 1 bilhão de consoles e ninguém nunca mais jogou essa porra. Bom, Nintendo não adianta falar, tem o, como é que o tio fala? Tudo tem um dono, né? Tudo tem um dono. Eu tudo falo também que eu herdei não, né? Eu comprei a loja. Você comprou, né? Então tudo tem um tudo dono. Tudo tem um dono. Uma hora alguém vai comprar essa bagaça. Não se sabe quando. Se é daqui 10 anos, 20 anos. Por isso que nunca deixem de... Nunca fechem o sebo. Porque tudo tem um dono. É, o Kinect. Muito legal. Depois... No outro cast a gente falou, né? Ah, lógico. Você quer ficar sentado jogando, você vai ficar se mexendo, você cansa. E ainda depois você tem que tomar banho. Aí, tipo, se você quer jogar videogame, você só joga videogame e nem banho você precisa tomar. É... No outro cast a gente falou dessa bagaça que vai vir com tudo aí, o VR. Viagra? O VR promete. Viagra, né? Também é uma coisa que... O VR, muito... que não é vale refeição. É, não, pra você virtual ver, reality. De tantas coisas que estão sendo inventadas hoje em dia, as coisas estão repetindo o nome. isso aí pegou tudo, né? O sazonalidade. O podcast é uma coisa que foi sazonal também. É. O podcast, eu vi um cara dos especialistas em podcast, que os caras começaram lá, 1500 e tanto. Ele fala que podcast é a coisa que ia, que não foi e continua sendo. Porque nasce e morre podcast toda hora e continua sempre aqueles mesmos. E teve uma época que teve um boom e lançou 5. Deve ser igual o jogador de Civilization, estão jogando até hoje. E eles não querem trocar pra versão nova, eles não gostam da versão nova. Aí o cara que começa a jogar a versão nova também, ele não vai jogar a próxima versão que sai. Nem antiga. É aquele tipo de jogo que todo mundo compra, todo mundo fala, mas ninguém joga. Que tem muitos jogos que são assim, né, pessoal? SimCity? É, coisas Sim assim. SimCity o pessoal joga ainda. Eu não jogo, 2000. O 2000 foi é, então, legal. Geralmente a pessoa ela joga o mesmo jogo por toda a eternidade. The Sims, é. Uma porrada de... No The Sims eu perdi a paciência, velho. É, The Sims você tinha que ter muito tempo sobrando. É, né? Realmente era uma vida. Depende de qual a proposta que você tava fazendo no The Sims. Eu tentei salvar o The Sims. É, tipo... Você tenta salvar, você acaba morrendo. Então, mas você morre dos dois jeitos, não, né, se você véio? For analisar, ele é uma... É pra mostrar como vai ser sua vida. Você vai trabalhar pra caramba, vai fazer um monte de coisa e você vai morrer... Cozinhando alguma coisa, você vai dormir, casa pega fogo e você morre. É mais ou menos. Eu gostava de você morre na piscina. É. É quase igual. Eu acho que eu matei uns 300 na piscina. Você quê? Você põe um trampolim e tira a escada? É. Você aclama, um assassinato gostava... clássico do Sims. Pessoal... Adorava fazer o cemitério ali em volta das piscinas. O pessoal não sabe. O pessoal não sabe que você chama o pessoal pra ir na sua casa, eles pulam na piscina. Aí você continua convidando pessoas. E as pessoas... É o killer da porra. Meio gótico, né? Isso. Vários. Como é que fala? O túmulo, não? É, vai aparecendo vários túmulos lá. Do lado da piscina que morreu lá, daí. Ninguém percebe, o cara ninguém vai percebe. Lá, tá tranquilão. Tá tranquilo. O cara olha pra lápide, pula na piscina, tá de boa. Na piscina tá uma lápide lá, não pega nada, não. Eu falo, não é comigo. Não sei nada. Não tem onda, vou pular essa porra. Ah, não foi comigo. Não, daí você vê, tipo, ele com as barrinhas ficando tudo vermelha e ele começa a reclamar que não consegue sair da piscina. Nossa. É praticamente um Tamagotchi, os The Sims. É, as coisas vai. E às vezes aparece se não começa a falar. E simplesmente perde, né? Tipo, perde a atenção. Não, era uma coisa que meu amigo falou. A gente jogava. Antigamente não tinha videogame, certo? Uhum. O pessoal ia brincar na rua. Aí você fala. Você para e pensa, o que o pessoal fazia quando não existia videogame? Aí hoje você pensa, o que o pessoal fazia quando não existia computador? E agora que o pessoal pensa, o que o pessoal fazia sem celular? Sim, Nem celular. Pra você falar celular é até estranho, né? Você usar a expressão celular, porque celular é uma coisa pra ligar pras pessoas. É smartphone, né? Smartphone, né? Gente. Pra ver como vai mudando. Será que smartphone, eu vou jantar. Será que smartphone ele vai passar alguma vez? Olha, vai passar a sazonalidade dessa coisa. A tendência que, pelo que eu tô acompanhando, é que o negócio tá começando a tudo ficar smart, né? O relógio, o telefone, TV, a sua roupa. É, que é smart é esperto, né? O que... Espertofone. É. Espertofone. Não, é. Espertofone, né? Ainda bem que nada... Espertofone vai ser quando a galera pegar um telefone pequeno só pra ligar mesmo. Vai ser não, mas se você for ver, tipo, que no Brasil tá ficando tudo inglesado, né? Mas não, é tudo no mindset do Mega Browsers. É. Do merchandising do. Mas isso aí vem da porra da merda do briefing da Browse. Vou né? De quem? É, as empresas começaram com. Ah, isso é direto, brasileiro. Merchandising, não sei. Com francês sempre foi a mesma coisa, né? O garçom, o abajur, o sutiã. Não, mas com francês foi assim. Com inglês ficou, mas aí com a globalização e coisa e tal, você achei que piorou, né? É. Com aquele vídeo lá. Essa tava ruim. Tá ficando pior. Parece mas que piorou. Tá bom. Você sabe que... que negócio que eu falei, né? Smartphone é o inteligente fone. Gostei mais do espertofone. Espertofone, né? Espertofone. No caso, ele tem que ser esperto, porque as pessoas que usam ele estão ficando burras. Aí alguém tem que dominar alguém, né? Aproveitando o gancho, você viu a tecnologia nova que os caras estão mandando, mano? O Skin Touch? Você bota a porra da pulseira, seu braço vira touchscreen pra um device. Olha, quero ver como começar a câncer. Enfia o device no cu, filho. Device, o que? A gente tá criticando. Vocês lembram dos transgênicos? Antes podia, agora não pode, depois agora pode de novo, pode 5, pode 10. Viva o espertofone. É, então. Não, mas isso é comum em Portugal. Deve ter alguém que ouve a gente em Portugal. Se você está aí tomando seu pequeno almoço, escute isso. Se alguém do Portugal está ouvindo isso, quero que eles vão beber no cu. Zeves, Renato. Eles nunca falaram de adotar. O espertofone, o telemóvel. Você pega o telemóvel, aperta o rato. Prima. Telemóvel. Prima, botão. Isso aí foi uma decepção. Heavy Rain, ele veio em português de Portugal, cara. Puta, o Sony, eu racho o bico quando tá assim. Os produtores não tiveram as manhas de botar um português. Porque hoje em dia você fica. Com o jogo novo, você fica mal acostumado. Tá tudo em português brasileiro. No máximo eles metem uma legenda. Lá não, eles botaram em português de Portugal, não tem o que fazer. Ah, não, é português que se foda, todo mundo fala mesmo. Não rola, já era. Isso devia ser mais baratinho, né? Não, o trabalho de dublagem eu vi e ficou legal, mas nossa, muito estranho. Muito dá pra rachar o muito bico. Estranho. Muito estranho. Muito, muito esquisito. Bom. E isso aí começou também. Essa sazonalidade vai trocando toda hora. Sempre vem uma coisa que vai, volta. Silicone, antes. Põe, tira, põe, deixa ficar. YouTube? YouTube. Começou com os vloggers. Depois todo mundo queria fazer vlogger. Depois era não sei o que. Agora tá pegadinha. Todo mundo cozinhando. Agora tá todo mundo cozinhando. Todo mundo pondo comida na internet. Todo mundo fazendo comida. Qualquer. A pessoa gosta de ver comida, né? Ué, mas qual que é a graça de ver comida na internet? Tipo, você tá passando fome em casa. É igual, tipo, que eu lembro que eu tinha aula de história da arte lá na pintura rupestre. O cara desenhava aquilo que ele não tinha. Querendo que ele se materializasse. O cara bota um vídeo no YouTube lá, querendo que se materialize a comida que ele não tem em casa. Olha só que feijão com batatinha. Nossa, delicioso. Aí você vê aquela puta receita, eu falei, vou fazer um dia, mas nunca faço, velho. Acho que... já sei a expressão correta. Uhum. A comida na internet alimenta os sonhos. Olha, que bonito, hein? Profundo, hein? Sim. E é por isso mesmo que eu ouvi falar, não sei, parece que é boato, hein? E tem gente dos extremistas com moderação fazendo comida na internet. Alguém consegue confirmar isso? Oh, pode confirmar toda segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Isso, no extremistas, no YouTube. Olha, no YouTube. Vocês estão no YouTube agora? Que bonito. Por que vocês não cansaram de gravar? Não, é que o líder estava ausente. Oh, obrigado. Eu ia jogar jogar para todo mundo que só ouvia o programa que tava gravando de vez em quando. Bombagem, tava ausente. Tá bom. E o programa só tava rolando. Você é editor, você pode tirar essa parte completamente e ainda xingar todo mundo. Tudo bem, se foda. Eu vou editar, vou tirar isso aqui. Quer dizer que como o líder tava muito afastado, vocês vão ver, vamos fazer vídeo nessa porra e vai tomar todo mundo no cu, é isso? Quase isso. É que tava todo mundo querendo fugir das, de outras coisas. Na verdade, só apareci por causa dos vídeos, né? Ah, é? E a gente tem aqui um novo integrante, né? O Klebinho. Klebinho aparece nos vídeos. Ticano. Ticano. Ticano. Ator de criança aparece nos vídeos? Apareça, eu sou um doido lá, velho. Sou doido lá ou sou lá no doido vídeo? Que aparece, eu sou doido lá. Da perna. Não sou eu não, velho. Beleza, então vocês estão... Eu sou o cara que aparece, mas não sou eu. Então, extremistas com moderação, não é só esse maravilhoso áudio que chega até você pelos seus Na verdade, iTunes, é uma seita, né? Feeds maravilhosos. O que era a seita? Tá aumentando, né? Tá aumentando. É uma seita, tá aumentando a extensão das merdas que eles fazem, mas não tá aumentando os membros. Basta falar bosta e voltar free pra todo mundo ouvir lá, baixar. É uma seita, cultural, não sei o que. É uma seita. Chegar lá e matar alguém, né? No governo. É, não, pode ser que mate alguém que eu vi alguns vídeos lá que vocês gravaram, pode ser que mate alguém comendo aquelas paradas que vocês fizeram. Não, cara. Mata nada, aquilo lá tá tudo registrado com comida. É tudo estudado antes. Tudo estudado. É tudo feito por profissionais. Tudo feito por profissionais. É. Então vamos lá, é segunda... Segunda, quarta e sexta. Quarta e sexta. Isso, toda noite. Eu vi que toda hora tem uma coisa muito estranha, diferente. Um é falando, quem é que fala? Você, Cone. Tem vários quadros, né? A gente não, solta. Não, total, não, né? Temos três quadros, né? Zorra total. Vários agora, é muito. Né? Vários porque já tá entrando o quarto quadro, né? É, já. Pô, tem já, mais já quadro veio, que o Picasso, então. Tem. Mas a gente não precisa chamar de quadro. A gente chama de segunda, quarta e sexta, baboseira na internet. Como é segunda, quarta e sexta? Não tem terça. Não, terça não. Terça é folga. Terça a gente grava. E quinta a gente edita. Trabalhar, ninguém trabalha nessa porra, não? Não, ninguém trabalha. Pô, então tem que começar a gravar mais podcast, né? Porque ninguém trabalha. Eu tô chegando no tetra trabalho. Um dia eu vou chegar no tetra trabalho. No tetra trabalho. Então de segunda, quarta, sexta, qualquer momento pode surgir. À noite. Beleza. Então a gente vai linkar no site aqui o caminho pro canal. No Facebook a gente vai colocar lá, vai subir alguns vídeos que estão no canal. Não pro YouTube, mas o link também. E agora vocês saibam que a gente não fala só besteira na internet por áudio. Vocês vão ver besteiras também e conhecer a cara desses mal acabados. Menos o nosso câmera Bombarde, que o depois Bombarde, a gente conta quem é. Bombarde, só se seguir no Snapchat. Eu sempre subo uns vídeos do Bombarde. No Snapchat tem vídeos do Bombarde. É, Bombarde. Interessante. Então vamos lá, né? Já que essa, será que é sazonal? Uma hora não vai ter mais vídeo? Eu não sei. Bom, as balas soft não voltaram. Nem o papel primavera. Bom, vamos lá. Eu sou o Paulo Carvente. Eu sou o Eduardo Schwint. Eu sou o Clebinho. Eu sou o Clone. Apreciador de escultura psicodélica. Distribuição de Cara Filmes, Patrini. O pessoal reclamava que a gente... Aliás, até reclamou um tempo atrás, né? Mas depois também não teve mais podcast pra reclamar. Culpa das reclamações que não teve. Não, é questão do tempo mesmo. A ideia era muito boa, mas os contratempos vão impedindo que nós tenhamos uma... Como é que chama aquele negócio lá? Vida porque... sexual ativa? Não é vida social. Não, a vida sexual ativa não permite que tenha uma... Ereção? Uma ereção? Ah, falei em ereção, é telefone... O microfone dele... Até baixou. Baixou. Não, como é que chama? Periodicidade. Olha que palavra bonita. Periodicidade. Pô. Aquela periodicidade bonita. Mas a gente vai falta consertar isso tempo. Aí. A gente vai consertar isso aí e com certeza, obviamente, a periodicidade vai se tornar algo mais periódico. Não tanto, né? Porque o nosso país foi pra casa do chapéu, né? É a crise, tudo a crise, tudo diminui. Não tanto, porque o nosso país foi pra casa do chapéu, nós só temos o direito de chorar, né? Não, queriam cortar a internet, derrubaram o presidente, colocaram o Conde Drácula no lugar. O dólar subiu a R$6. Que mais? Mas pelo menos nós temos a. O IOF está 110%. Aí, como ele não tinha muita periodicidade, o pessoal reclamava quando a gente tinha mais periodicidade que tinha muita japonesice. E era inevitável a gente voltar com o próximo programa com o quê? Mais japonesice. Não é alemão? Alemãozinho. É martinês, é de Marte. Mais alemãozinho. Martinês é de Marte. Martinês é do Martinho na Vila. A gente vai abordar hoje uma das coisas mais nonsenses que a Ticara Filmes pôde trazer para o Brasil. Na verdade, não é nonsense, é o jeito que colocaram que era nonsense. Não, era nonsense mesmo. Que é mesmo a porra da Patrine! Patrine! Patrine! Patrine era muito boa. Patrine. A estrela, como que é? A estrela cintilante, não? Não. Fascinante. Fascinante. Estrela fascinante. Era, era inacreditavelmente fascinante. Porque, como você falou, o que falaram, falaram pouco e falaram mal, mas sempre falaram alguma coisa. Patrini, se você buscar na internet, tem os episódios, mais nada, pouca gente se importou com isso aí. Patrini, a gente falando foi quase irrelevante. Bom, aquele negócio, todo mundo lembrava dos... Tem Tokusatsu. Tem duas coisas do Tokusatsu que o pessoal lembrava. Tem as coisas que lembra com carinho, que é o Jaspion, o Changeman. Aí tem as coisas que o pessoal lembrava que what the hell, que porra é essa que está acontecendo. Um deles era o Machine Man, que era legal. O cara roubou a... Queria roubar a cortina do banheiro. Que o cara saiu. Acabou, todo mundo lembra da bolinha que voava e falava. Todo mundo lembra da bolinha irritante. Aí ele ia dar um soco. Com a voz do Doraemon. É, com a voz do Doraemon. Irritantíssima. Porque acho que a voz do Cebolinha também é tudo... É tudo muito mesmo parecido. Mesmo dublador. Que nem sei que é. Não sei se é Cebolinha. É, deve ser uma mulher. É, tem chance de ser uma mulher. Para nossa alegria, teve também a Patrini. Que a dublagem da Patrini também é sensacional, né? A turma do Chaves toda tá lá. Não, era da Gota Mágica, São Paulo. Tava a turma do Chaves inteira na dublagem disso aí. Tá. Eu, sinceramente, lembro pouquíssimo, vi alguns episódios, eu lembro que era muito nonsense, cara. A Patrini era uma super heroína japonesa, claro, eu tô com Satsu, tá? Que usava uma mascareta, uma roupinha bonitinha, com lacinho amarrado, uma capa vermelha, se transformava gatinha. Com batom. Era com batom que ela se transformava? Não, ela não só era... falava... Só falava... Qual que era o... Ela puxava o negócio do pulso, né? Ela já tinha aqueles Transformers do braço, como que é? Puxava um tipo... Ela falava as palavras lá, era o... Magia Cósmica Metamorfose. Nossa, era igual a essa, com a magia, com a dádiva dos ninjas. A dádiva dos ninjas. Não, não, porque o dádiva dos ninjas era uma pólvora especial uma proveniente pólvora especial. Da espada, que era, como fala, era... Com eletricidade. Com eletricidade e pólvora especial proveniente da espada em pleno ar se transformava... E lá eu meio uma dádiva dos ninjas. A dádiva dos ninjas é a melhor frase que eu já ouvi. Tá hoje. Você acreditou nessa explicação? Tava tudo sim. Tudo... É, mas... Foi o único que explicou o processo. O Jasper só botava a mão nas orelhas, nas orebas assim, né? É dois palitos. É que nem tirar uma foto. Você tirou uma foto, bateu o flash e virou. Aí o Jirai ele fazia um Lego lá, encaixava a armadura inteira na frente do cara. Que nem Cavaleiros do Zodíaco, só que manual. Uhum. Cavaleiros do Zodíaco manual, não era. Uhum. Era no hidráulico, né? É, de toda essa parada aí, a graça era que era uma menina, né? Era, acho que foi um dos primeiros live action com mulher, assim. É, eu não lembro... Não lembro de nada. Sem ser pornográfico, era. É, bem lembrado. Eu não lembro. Se você for ver, tem um monte isso aqui é pornô. Ah, deve ter. Deve ter não, com certeza tem. Só deve não. Ter não, tem. Se aquele site, o X lá, né? É. Com certeza deve ter. Eu não lembro de nada o live action, assim, com heroína mulher. É, tipo... Tinha a Mulher Maravilha, que agora no cinema tá da hora. É, tipo uma paniquete. Carter. É, tinha a Linda... Né, bem longe uma paniquete, ela bem magrinha. A Dal Gadot lá. Tinha a Linda Carter... Fazia a Mulher Maravilha. Tinha um homem. Era um homem de 2 milhões de dólares, a mulher biônica, não era? Era uma heroína mulher. Esse era bom. Era uma heroína mulher. Não, mas fala assim, isso daí já era aquela uma versão feminina de alguma coisa que já tinha. É, mas. Não fala alguma coisa original. E o que tinha era isso aí. Aí lá vem os japoneses, a Toei, sempre muito legalzona. Me lança essa parada. O que porra, afinal de contas, era Patrini? Não, que se você vai ver, eles colocam com Tokusatsu. Uhum. Não tem nada a ver com Tokusatsu. Aquilo lá é Magical Girl. Magical Girl. É. E, no final, eu cheguei a procurar sobre o que era Patrini. É uma invenção da cabeça dela mesmo, né? Eu tentei, porra, Patrini, tá brisada, será que é alguma então? Coisa grega que eu não conheço? Alguma... Uma mitologia. Alguma estrela mesmo, mas não. Ah, não. Simplesmente não. Da cabeça é dela. É que assim, as coisas vinham, aí vinha com uma coisa que era japonês, aí vinha fazer a tradução aqui, a Tikara Films fazia a tradução lá. Bom, lá, que nem o Jaspion não é Jaspion. A gente conhece como Jaspion, ele era o Juspion. era o Justice Champion, campeão da justiça. Profundo. Né? É que, ó, oh, o nosso herói é o campeão da justiça. Aqui virou o Jaspion, que era o jeito que falava. Outra coisa era o Gavan. Que aqui era Gavan, mas era o... Você bota a música que era com o Shida lá, tocando, era o Gaban. Fala, bota Gavan aí, já era. Tradução perfeita. Põe do jeito... Nós já temos o Gavan, né? Que... Põe Gavan aí. É o jeito que o... Que o diretor ouviu. O jeito que o diretor e o departamento... é que nem aquele negócio lá que o carinha lá da locadora lá falou assim, ah, Yu Hakusho, ele falava de Yo-Yo Show. Yo-Yo Show. Do jeito que ele ouviu. Aí ele... É do gosto do cliente. Quando ele, quando você alugava lá a fita do Yu Hakusho, ele escrevia Yo-Yo Show. Caraca, Yo-Yo Show. É, isso daí eu acho que você não percebeu, não. Mas eu percebi. Você percebeu? É, ele escrevia Yo-Yo Show. Nossa. Que é o jeito que ele ouviu. Uhum. Então Jaspion, Gavan deve ter sido a mesma coisa. É, na verdade, jeito que na ouviu. Verdade eu acho que era uma outra coisa que maravilhosa tinha nos anos 90, 80 ali, que era... A interpretação livre. Não, vai do jeito que... Ah, putz, isso aqui não vai rolar. Bota... Bota alguma coisa, dá uma... Portuguesado, sei lá, dá. É, vai, não, vai que cola. Primeiro... Não é programa da Globo lá, vai que cola. Vai que, lembra cola, uma... vai que cola. É, Multishow, vai que cola. Lembra lá do Macross, era a Guerra das Galáxias. Era o Guerra das Galáxias, é, a gente fez o Macross. Como chamaram o outro lá, era. O Groyzer X, era Pirata do Espaço. É. Tipo, os caras. Piratas do Espaço. O cara mudava o nome do jeito que ele achava que era legal colocar. É, ele falou, ah, isso. E não era só japonês, americano também. É, qualquer é, tudo... coisa. Não, a tradução dos, é. Dos nomes. Cada um põe o nome que quer, né, e acha mais legal. Né, eu não sei porque os brasileiros acham, pô, um filme é tal nome, eu vou mudar totalmente. Ah, isso já é uma outra parada, que é nome de, afeta o nome de filme. Ah, não, não vai estar pelo marketing, bota. Bota qualquer outra coisa. É. Né? Bota aí um maluco no pedaço que tá de boa. É, nome de filme tem muita coisa. Nome de filme acontece é. Muito, mas eles pararam de fazer isso daí de um tempo pra cá. Eles começaram não, a deixar americanos. É, pararam. Não, não é que não pararam. É diminuiu um pouco. É que você não vê mais filme dublado. É diferente. Você aprendeu a ler. Não é que pararam. Acho que eles deixaram menos bizarro, né? Não, é porque depois começa a dar problema que. Quando aparece um filme com nome bizarro... Ah, eu lembro de um, tem no Netflix, bota lá. Que é o do Robert De Niro lá, que até inspirou aquele jogo lá, o Payday. Que eu mostrei pra você, era Fogo Contra Fogo. Sim. O nome do filme. Só que aqui no Brasil já tinha um outro filme que era Fogo Contra Fogo, então, contra ator, que não tinha nada a ver. Não, começa a acontecer isso. Um é o Robert De Niro e o... Se você pegar exemplo... Como é que chama lá o Michael Corleone? Caraca. Putz, fugiu o nome. Os dois atores que morreram, né? Morreram. Fugiu o nome. Al Pacino. Não, o Robert De Niro e o Al Pacino que morreram, né? Ah, trocou. Nunca mais fizeram um filme bom, acho que morreram, não morreram. Ah, sim. Deve ter morrido, porque os caras não fizeram nunca mais o filme que prestou, velho. Deve ter morrido nos anos 90, os dois ainda, não estavam no mesmo ano. Não, o Pacino não tá vivo ainda. Não, eu acho que só parou. Nunca mais de filme bom. Morreu pra fazer filme. Morreram pro cinema. Não, pro cinema deve ter. Jack Nicholson também, né? Mandou aquele abraço. É que nem que o Sol ainda mandou bem nos anos 2000. Ah, mas o cara já tá velho. Você quer que o cara faz filme de cadeira de rodas? Não, com o cara? Não, mas o ano 2000 que mandou bem foi o Tom Hanks até morrer. Ele até morreu bem, né? Nicolas Cage, então. O Nicolas Cage deve ser o cara mais desempregado do cinema, né? Tipo, até um filme aqui que você... É um filme bom aqui. Você vê até com o vendedor de pipoca no Central Park. Nicolas Cage vai lá. The Popcorn Seller. Popcorn Seller 2. Ele deve ter feito muita dívida na carreira, né? Ou o cara é um artista totalmente. Ou o cara ele faz pra fazer. Não, ele é totalmente qualquer desprendido. Topa prof... Qual que é a sua profissão? Ator. Totalmente desprendido. Pode ser o roteiro mais. Ó. Tá aqui, ó, você vai fazer um vendedor pipoca no Central Park, o seu cachê vai ser $10,000. O dia que nós tiver dinheiro... Beleza, nós... tem um outro beleza, vale ganha mais do que o dia que nós tiver dinheiro, nós pode contratar ele pra fazer um vídeo no streaming. É, vocês estão com um canal no YouTube lá, vocês não, extremistas com moderação no geral, você tá com canal no YouTube, e colocar o Nicolas Cage em algum vídeo lá, né? A volta ao mundo? A Patrini. A Patrini. A Patrini. sofreu com essa parada. Tipo, tinha um nome nada a ver. Ah, bota aí, Patrícia. Ah, não. Patrícia não rola. Bota alguma coisa que não lembra nada e não parece com ninguém. Não, se você for analisar, não, ele é catalogado com Tokusatsu, mas não tem nada a ver com Tokusatsu. Não tem armadura, não tem grupo de heróis, não tem nada a ver com Tokusatsu aqui lá. É um drama tosco, né? Não, você fala com os demais. Sim. Porque Tokusatsu é só coisa, né, heróis japoneses. É. Não, ela não entra aí num Metal Hero. Não é, não é um Metal Hero. Num Kami, num não sei o quê. Ah, então ela entraria no Magical Girl, que também... Sim. Sim, lá, Magical Girl ele já tem uma categoria. Uhum. Se você pegar aquele só que você vê mais de desenho. Pra aquele Corrector Yui, a Sailor Moon, fala o. Bom, Cutie Honey, tem um monte de Magical Girl. No caso dela era um live, né? Mas era Magical Girl. Que tipo, aquelas coisas, tem um apetrecho de menininha pra vender pras crianças. Uhum. Pras criancinhas ficar menina, né? Ficava que nem idiota. Sim. Lá. Mas se sente bem, né? E aqueles gestos, daí ela usa poder pra se transformar. Tipo, vira o Clark Kent, ninguém reconhece. Aí tem aquelas histórias que justificam isso daí, mas... Que é furada, mas tudo bem, o pessoal leva em consideração. A base seria como uma série comum, né? É de Magical Girl. É, no japonês, ela pega meu sotaque de Osaka, hein? Isso daí é coisa que os japoneses gostam de fazer tudo. Bishosho Kamen Poatorin. Sim. Não deve ser isso aqui. De... Aí saiu... Potrinha. The Masked Bell Poitrin. Sim. Porque ela usa máscara. É. Aí tem um aberto aqui, ó. É que eu tô me encostando com a chave de fenda. Vou causar um acidente. Não, senão depois não dá pra desparafusar. Ó, se liga no meu francês, hein. Se liga no meu francês de Cachoeira do Tapemirim. La belle filée masquée poitrin. Dá pra botar no Google, dá pra botar a voz da mulher no Google, né? Dá. Aí, bom, você pega isso aqui... Uma palavra, acho que deve ser intraduzível, né? Poitrin em francês é peito. Não sei o que é Poatorin em japonês. Tem a mesma. Poatorin, não sei o que é em japonês. É, provavelmente é a mesma palavra com sotaque japonês. É. Resumindo, é uma menina mascarada. Deve ser menina mascarada. Aí aqui ficou a Patrine. Só. Eles diminuíram uma. Diminuíram. Patrine. Porque aqui só acontece no filme. Não ficou a estrela. Não, estrela fascinante, mas nem era. Você só conhecia como Patrine. É, é verdade. Isso aqui não era sério, né? Não, aquilo lá era. Zoeira, né? Sei lá. É que o drama é mais. Não é drama, não é uma tem comédia, drama, né? É. Não é aquelas comédias pastelonas, sabe? Só que o jeito que eles colocaram foi o seguinte: eles colocaram com um tokusatsu e as pessoas que assistiam queriam que aquilo lá fosse sério. Aí você parece. Você tá falando de cara filmes. É. É que eles colocaram como se fosse um tokusatsu. Nunca foi. Ele é catalogado até com tokusatsu até hoje. Quando você fala do catalogado ela, tokusatsu, ela, você fala que não, pra você ver, igual todos os demais, mas ela não. Ela, se você for ver, sim. Ela é um Zorro feminino. Você que não, trabalha no Zorro Total, inclusive. No Zorro da Zorra. É um Zorro da Zorra. Por exemplo, quando ela derrota o inimigo, o que ela faz? Ela deixa a marca dela, que é um P. Em vez de ser um Z, ela deixa um P. Um P. É. P de Patrine lá. Uhum. P de bola. Poitrin. Então, aí tipo, como que isso daí pode ser um Tokusatsu? Ela não tem... Não tem o Zubat? Então. Zubat! Não, o Zubat, ele tinha aquele processo de... Kaiketsu Zubat. Ele transformava, ele link tinha... Link embaixo, hein? Kaiketsu então. Zubat tem link embaixo, hein? Ele melhor abertura de todos os disparados. Tipo, a mesma coisa é você falar que o Zorro é um Tokusatsu. Porque ela era praticamente igual o Zorro, usava até a máscara do Zorro. Só que com. Ela seria uma mistura de um Zorro com uma Magical Girl de Tokusatsu, não tem nada. Mas ninguém nunca comentou isso. Sabe daí. Sabe com o que eu confundia muito? Não que confundia, mas sempre lembrava. O quê? Da Sailor Moon, cara. Sailor Moon é o Tokusatsu? Não, é um Magical Girl. Então. Ninguém. Nunca catalogaram como Magical Girl. Acho que é por isso que o pessoal reclamava, né? Aham. É. Pô, não tem nada a ver com Tokusatsu isso daqui, porque nunca foi. É, imagina a decepção, você vai na locadora pra assistir, pega um filme pornô, aí quando você volta... o cara que ficou careca. Não, vamos às historinhas maravilhosas do Patrine. Bom, história do Patrine, qual é? Nenhuma, né? Tipo, não tem plot geral. O plot, né? Ela tava andando e... Não, o plot, ela foi pra um templo. Do shintoísta, provavelmente. Sim, ela vai fazer lá a oração dela. Sim. Usa lá o sino cai na cabeça de um velho. Esse velho é engraçado. É um velho que é o, com a voz do seu barriga. É, né? O deus lá, né? A voz do seu barriga. É que é. Tá, ah, o deus, é o Caio. Não aparece lá. Mais, né? Nos outros episódios. Parece. Não lembro. Ele aparece, só fala um monte de merda que nem o mestre dos magos e some. Não ajuda em bosta nenhuma. É. Só dá palpite e vaza. Só que ele é mais engraçado do que o mestre do mar. Ou seja, já era primórdios da internet, então, né? Parecia falar uma merda e vazava, não era porra nenhuma. É, então. Aí ele só cata, fala assim, se ela não... Ela pergunta, você quer ser... Ele fala, ô menina, você não quer se tornar super heroína? Ela fala, Ela, dele explica a história, que do nada apareceu... O mundo tava muito violento, do nada apareceu a como falar, mitológica deusa Patrine, que ninguém sabe quem é. E pronto, acabou. É esse o plot. Aí ele fala assim, que se ela revelar quem ela é, ela vira um sapo. Era um sapo, né? É. Ela vira um sapo. E é isso aí. Pra ela não virar sapo, ela decide lutar contra o crime. Aí ela até curte a ideia. Pronto. Que história maravilhosa. Sim, é essa história. Porque eu quis. E tem... baseado nesse plot marvelous, maravilhoso, sim, ela começa a salvar o mundo de vilões terríveis, né? Sim. Como, por exemplo... Como... terríveis! Como o terrível pasteleiro, né? Que episódio que isso aí... Eu não lembro, eu lembro até uma vez que eu li numa na revista bem antiga, falando herói. Que... É, herói. Não, desse nível, as revistas. Herói, essas heróis. Saudade de revista herói, hein? Caraca. Falou que, tipo, que a plot lá era do cara que jogava papel no chão. Aí ela vai lá e prende o cara, porque o cara sujava a cidade. Era só galhofagem, né? Era. Eu lembro, eu tinha no misterioso ladrão de fitas. Sim. O cara roubava fita do Super Nintendo. Era fita do Dragon Ball. Dragon Ball? Ele ia lá com um acendedor de fogão lá com um taser, dá um choque na cabeça da criança, a criança cai inconsciente, ele roubava a fita do videogame. É. Pra vender na própria loja. De novo. Na própria loja. Vendia a fita e ia lá. Filha da puta. Seria eu faria isso. No GTA V tem o plot. Tem esse plot aí que é com o Franklin. Tem um cara lá que você vai lá, ele vende os carros dos caras e manda o Lamar e o Franklin lá roubar o carro de volta. Ele é praticamente um misterioso ladrão de carros. E sempre colocavam dessa forma, um misterioso alguma coisa. A do pasteleiro tá de parabéns, né? Sim. Ela começa a tacar tempurá nela. Sim. Não, pera, tá de próprio... parabéns. O cara seguiu o rastro do óleo de fritura pra chegar até o pasteleiro. Isso tá de parabéns, mano. Eu não entendi como o pasteleiro deixou aquele rastro de frito de óleo assim. Ah, não sei. Porque ele vai, será que ele pega um botijão de gás, põe numa mochilinha nas costas? Não sei. Vamos começar a ver se os pasteleiros deixam rastro de óleo no chão? Por onde seguir. Passa, né? Ele falou, olha, acho que esse rastro vai dar num pasteleiro. Sempre que você vê um rastro de óleo no chão. Quando eu tiver com fome, eu vou seguir um rastro de óleo. É. Ele mas queria... provavelmente vai ser legal, um rastro de óleo de carro. O legal era o motivo de toda essa tramóia. Por que ela estava atrás do pasteleiro? Tinha um motivo muito sério por trás disso. É, aquele negócio que ele queria... Ele formou uma seita que queria deixar as pessoas gordas. O que era lá o... Eu acho que ele conseguiu hoje em dia, né? Ai, cara. Eu acho que hoje em dia, pelo menos nesse estúdio aqui, tá todo mundo morto. O meu vilão preferido, era o lutador profissional. Lutador, ele só lutava com não, dinheiro. Ele era pobre, né? Sim. Aí então ele roubava as pessoas. Aí quando prenderam ele, perguntaram: por que você rouba as pessoas? Porque elas têm dinheiro, horas. era galhofa sem limites, tipo. A sem cena limites que pra, fica na minha cabeça é o do cabeleiro indo embora, pá, com as mãozinhas pra trás. O cabeleiro também era um vilão muito poderoso. Ele tentava deixar todas as pessoas carecas, porque ele não gostava de punks. Ele não gostava de cabelo, então ele... É que ele foi o melhor cabeleireiro do Japão, né? Que ele deixava... Todo mundo queria cortar careca e ele era o melhor cabeleireiro. Depois o pessoal começou a deixar uns cabelos estranhos. Não, não foi por causa disso. Ele simplesmente... A explicação foi... Ele é louco. O plot do Patrini normalmente se resume do porquê eu quis. É, no caso do Patrini, se você for ver... Foi um monte de coringa. Ué, não, era um óculos. Eu concordo com ele. Se ele quer deixar todo mundo careca, ele tá certo. Deixa todo mundo sabe, careca. Tipo, era, todos os vilão era pessoa que tinha um grau de obsessividade como qualquer outro ser humano. Sabe, o cara tinha um toque, era maníaco e levava aquilo lá ao extremo. No caso era assim. Até que surge lá um vilão do nada lá também. Do não. Nada, da mesma coisa que nada veio, nada continua aparecendo. Nada continua. Tudo vem do nada. É praticamente um seriado de arte moderna. Como assim? Nada veio do nada. Não. Não precisa explicar. É igual você, é igual você aparecer no podcast aqui, não tem explicação. Sim. Não apareceu o cabinho. Apareceu. Não tem um porquê, simplesmente apareceu. Não precisa explicar. A estrela fascinante Clebinho. A estrela fascinante Clebinho, boa. E aí tinha aquele negócio da. Quando aparece o vilão, né? Que é o Diabo do Inferno. Diabo do Inferno. Tá bom. Simplesmente começa assim: aparece um cara querendo prender, pegar o Deus da Protetor, que ele tá correndo com a menina. Aí depois sai uma treta lá, ela fala: mas por que ele tá atrás de você? Ah, é que eu roubei a namorada dele. Eu não apareci do nada não, gente, cara. E ao mesmo tempo tem as tretas dela por ser menina, né? Como assim a treta? Tipo, porque ela é uma mocinha. É. Aí tem aquelas coisas de gosto, do carinho. Não tem umas paradas não. Assim? Não? Eu tô confundindo o Sailor Moon de novo. Tá. Não, isso daí não acontece. Tô confundindo com o Sailor Moon. A Patrini não fica com o Taxidomask? No Tatsudomask, não, ela é a Patrini? Não tem. Ela que usa a máscara. Mas tem um comparativo, não tem um super-herói? Não, tem um episódio que o gordinho fica atrás dela pra dar um presente. O gordinho fica apaixonado pela Patrini. Aí ele tem uma decepção porque ela não dá atenção pra ele. Aí ele começa... É no episódio do cabeleireiro. Ou seja, episódio da vida real. Que né? O gordinho fudeu a vida da Patrini e deixou o cabeleireiro ir embora, fugir. Desde quando o gordo faz coisa que presta? Aí ela não gostou porque atrapalhou a missão dela. É. Aí ele pensou que ela rejeitou ele, não queria desautógrafo. Ou seja, no Facebook tem que ter uma coisa que eu já tava falando no começo lá de sazonais, né? Tem coisa que vai e volta e agora vem com tudo que é os quadrinhos no Facebook, na mídia, social media. Bastante quadrinista agora, né? É. É, não, tem pra caramba, tem lá o... Não, tem lá o Deus lá, né? O Sabadão Qualquer. Esse é bacana. Tem um que é legal, que eu curto pra caramba, que é As Aventuras de um Homem Comum. Né? Tipo, essa história aqui. Tipo, o cara... O fone lá tá assim, quadrinho, fone, o terceiro quadrinho... Ah, tava desligado. Tipo, mas a história do gordinho é As Aventuras de Nossas Vidas Comuns, né? Tipo, então. Ela me rejeitou e é isso aí. Aí ele simplesmente começa a odiar ela e... Aí descobre que a mãe que contou que ele era fã, os amigos zoam ele e ela fala: vou deixar a mãe dele feliz. E ele resolve se vestir que nem um punk. Pronto. Plot perfeito. Hoje em dia as crianças já são assim naturalmente. Mas o Clebinho não apareceu do nada? Não apareci do nada, velho. Vocês que ficaram comentando meu nome aí no podcast, eu... Aí você chegou. Que nem uma purpurina. Quero dar palpite também nessa porra aí. Também quero falar. Vocês ficam falando de mim aí, colocando meu nome falando em vão. Falando pelas costas. Você falou pelas costas, mas também quero falar merda. Eu também, é. Eu vim falar merda, vocês preferiram. Mas tem alguma coisa a acrescentar, Patrini? Bom, eu não acreditava. Patrini, eu só preciso saber uma coisa, só algumas perguntinhas. Pode aí. Pode perguntar. Patrini teve começo, meio e fim? Acabou a série pela metade? Qual que foi? Começo, meio e fim. Eu não vi o fim. E tem uma outra série que é descende dessa daí. Eu não vi o fim. Tem uma sequência? Eu juro que eu vou assistir o fim. Infelizmente o fim eu não achei em português, só achei em japonês. É porque eu acho que deve ser mais uma daquelas séries que foi vítima da... Não quis passar mais. É porque também isso aí... Não. Eu não sei se apareceu... Promissor. Não, promissor tá onde é essa parada. Fala a verdade. Inacreditavelmente, vamos pegar aqui os dados técnicos com a ajuda do nosso database e... aquele podcast leitor de Wikipedia, né? Muito bom. Era Toei. Teve 50. Puta que pariu, 51 episódios, bicho. 51 pra caramba, hein? 51 episódios. Já sei o que eu vou assistir agora largando o Netflix. Não, terminou Breaking Bad, eu vou engatar pra Trini. Não, mas em dublado ou legendado só vi 17 só. Não, nem não. Isso. Deve acho que tem um pouco mais. Eu acho que tem 17. Tem um pouco mais. Será? Tem. É porque. Porque os que faltar, nós podemos assistir aqui e o Eduardo ir dublando automaticamente. Mas dá pra entender a história, porque é uma coisa. Você vê, o gordinho cata. Fica triste por causa que a menina, ele atrapalhou a menina e não percebeu. Ela fica brava com ele, ele se sente rejeitado e age com um gordinho rejeitado. Então você sabe que é meio que um padrão. Tem algumas coisas que não dá pra entender, certo? A trama original, mas você meio que pressupõe. Você presta atenção, você entende mais ou menos o que tá acontecendo. Sim. Não, porque ele tem apesar de tudo, ele tem aquele... Vamos falar, aquela... Narrativa. Como chama quando é contínuo, a coisa é contínua? Erro de? Continuidade quando você não tem continuidade. Então, uma cena tá de um jeito, você corta pra fazer uma tomada, volta sim, pra aquela cena, não tá na grelha. Se você for analisar nesse ponto, o seriado ele é bem feito, porque ele tem a continuidade. Entendeu? Agora você vê que muitas coisas, inclusive... Mal feito ele não era. Né? Nunca ele foi era mal padrão, feito. Tô aí. É uma pessoa mesmo. Uma coisa que as pessoas não entendiam é que aquilo lá é uma paródia... Paródia. Como é? Foi feito pra zoar mesmo. É uma paródia de Magical Girl, entendeu? E esses seriados japoneses. E os caras trouxeram aqui como se fosse a coisa mais séria. O Machine deve entrar nessa mesma parada, não deve? Porque não é possível, então, cara. Machine... O cara roubar a cortina do banheiro. E gerar sair... um personagem. Não, e sair querendo bater nos outros, furar os outros com espada. Não, lembra que eu falei do plot do Machine Man. Ele era um cara lá... Ele seria um estudante pra virar um Gaban. Ah, é? Um estudante de polícia espacial. Não, exatamente isso. Ele veio aqui pra fazer o TCC dele. Pra se formar. Aí ele vem aqui só pra fazer um estudo. Uma matéria aí, um trabalho pra... Polícia espacial. É essa história do Machine Man. Pronto. Aí de quebra ele ajuda as pessoas, entendeu? Porque ele tá estudando os seres humanos e tal. Pra fazer o trabalho dele. Depois ele completa o trabalho dele e ele volta pro planeta dele. É essa a história. Pronto, acabou. E a Patrini, o Caio aparece lá. O Deus aparece pra do nada. Para você, super heroína, faz um monte de galhofagem, um monte de... Aí vem aquelas histórias, assim, certo? Essas histórias, tipo, do barbeiro, do cara que... Os caras gastam toda a criatividade possível. Sim, tem um lá que a... Tem um que tem o Napoleão. Napoleão. É, tem o Napoleão. É, um dos primeiros, né? Sim. Não, tem vários, assim, que... Tipo, é tudo assim, que daí ela vai lá e caceta o Napoleão também. Que era do... Como que é? Dos brinquedos empanados. Os brinquedos empanados. Que parlamentar lá. O cara era político e queria financiar os... Pagar a campanha política dele com o trabalho de brinquedo. Que aqui é essa linha de uma empreiteira, né? Não vamos falar nomes, tá aí no jornal. E ele banca a tua eleição. Lá não, você tem que bancar por si próprio. O cara empanava brinquedo. É, o cara queria empanava brinquedo pra contrabandear pro exterior. O Eduardo não imita bem a frase que ele fala. Qual? Na hora de... Que o menino pergunta: mas como você vai financiar? Entendo, brinquedos empanados. Eu vou contrabandear aqueles brinquedos empanados à milanesa. Então, até aí, se for ver, ele tem o seriado tem duas fases, né? Uhum. A segunda fase é quando aparece aquele episódio que o Deus sequestra a namorada de um carinha lá. Não sei se o cara era alguma coisa, outra entidade, coisa importante. Uhum. Aí depois o... Que descobre que aquela menina lá que ele sequestrou é o diabo do inferno que tava dentro da menina e tal. E é o maior inimigo de Deus, diabo e tal. Aí que começa que vira tipo o antagonista da história. Aí ele começa a usar o poder dele pra, como fala, corromper as pessoas, né? Nossa. É, o cara é diabo, né? Aí a Patrícia ganha o novo poder, que ela... Catar lá, parece um carrosselzinho, uhum, que faz a pessoa lembrar do passado dela. Ah, eu lembro desse aí, brinquedinho dela. É, o cara fala, nossa, mas aí mostra meio que o trauma da vida dela. Nossa, eu não tinha nem nada, por isso que eu comecei a roubar. Aí eu disse, não, mas agora eu vou mudar. Aí o cara fica do bem de novo. É um poderzinho novo, que toca inclusive uma musiquinha. Toca a musiquinha, eu lembro que ela puxava lá de dentro da capa, assim. É. Eu lembro, é, tirava um trombolho da porra. É igual Batman, ela tira um negócio maior do que ela de dentro da capa. De dentro da capa, do nada. Que nem ele sai com um bolo assim debaixo do braço. Aí entra nessa segunda fase, né? Uhum. Aí até aí vai até o final. Que daí ele é outro. É, tanto que ele sequestra a Patrine, né? Ele consegue derrotar ela e prender ela. Aí que o Deus Protetor recruta uma outra Patrine pequenininha. Puta, Patrine criança lá, nossa. Que é a mesma coisa, é uma versão miniatura dela. Sailor Moon faz uma parada dessa também, né? Sailor Moon já é uma coisa mais complexa. Aqueles R. Porque Sailor Moon teve várias fases, né? Sailor Moon, por mais que você não leve a sério, ainda teve uma história que valeu alguma coisa. Tem muitas fases, né? Uhum. Aqueles acumprimamento de história, como todo seriado faz, né? Ele vai criando várias outras vertentes. Patrine, ele não teve uma variação divertente, ele teve uma, não uma continuação, mas uma outra série baseada nela, né? Uhum. Que série que é essa aí? É franchise que chama. Não passou no Brasil pra variar, não, nunca ouvi falar. Passou, nunca veio pra cá. Porra. Tipo, ele é parecido. As histórias são meio parecidas, né? Zoeirinha. Só que a coisa já é mais velha. Parece que eles estão fazendo um novo de novo. Ah, é? Parece que sim. Eles estão refazendo um remake da Patrine. Então fiz um filme só igual que fizeram o Gaban. Sim. Estão fazendo. Eles estão. O japonês gosta da história dele, ao contrário então. Do brasileiro, né? É até mesmo americano, né? Que caga na própria história. Não, americano. Não, americano é. Eles tentam acumpridar muito isso, e acaba estragando, porque é aquele negócio que eu falei, eles querem estender a franquia, uhum, onde não tem mais pra onde estender. O que que acontece? Nossa, eu não eles quero, acabam obscurecendo eu não quero, a fama da série. Eu não quero nem saber o que vai acontecer com Star Wars, mano. Tomara que não... Então, nossa, tá. Verdade. Pô, vai sair um Star Wars por ano, cara. Star Wars por ano. O Star Wars mesmo vai demorar mais, mas vai sair uma... Ah, não, mas uma coisa do universo. Do ano... Vai ser... A Disney é campeã em cagar, né? Esgotar. Ela esgota... Da União do Trans. Eu sinceramente fui ver o último o Guerra Civil, Marvel, aí é legal. É, porque eles ainda estão refazendo o quadrinho, né? Aí uma hora vai acabar, eles vão ter que refazer o que já foi refeito, aí começa a esgotar. Ah, sim, mas nesse ponto eles conseguem andar separado. Legal, tem Homem-Aranha, que era da Fox. Bom, se você for analisar, é o seguinte. Quê. Mas, meu, na boa, tá saturando. Ao menos que você seja muito fã daquela parada, que eu não sei se tem tanto, porque a internet tem muito dessa porra. Tem o cara que é fã mesmo dessa porra e tem a galera que vai pela empolgação. Ah, você foi ver o filme lá, legal pra caralho, não sei o que. Eu não sei quanto dessa porcentagem de galera que tá lá na bilheteria tá lá porque realmente quer ver aquilo ou porque o amigo lá do Twitter falou que é legal. Tá ligado? Bom, não, você tem que analisar uma coisa... Eu, sinceramente, tô muito de saco cheio. Eu esperava até, pelo menos, algum contraponto. A gente viu lá o Batman contra o Super-Homem, que é um filme legalzinho, divertido, não é no mesmo nível da Marvel, mesmo como é que fala, é encaixotadinho da Marvel, porque Marvel o filme é todo encaixotadinho, tem começo, meio e fim, todos os filmes iguaizinhos de um universo enorme que vai se concluir em algum momento. Não, toma aí o Batman, não gostou do Superman, pum, aí tem o nome, aí toma spoiler na cara aí que não assistiu, todo mundo deve saber dessa porra, que é a zoeira eterna na internet, ah, minha mãe também mudou com você, nós somos vários amigos. Beleza. Foi legal ver diferente, mas, meu, deu um saco, velho. Não, deixa eu explicar o ponto de vista que você não teve. Mas Super-Homem versus Batman não era pra ser Super-Homem versus Batman, né? Seria pra o começo da Liga da Justiça. Ah, isso aí tem mil e outro. Algum dia talvez a gente grave. Deixa eu fazer minha colocação aqui. A gente perdeu o time, mas algum dia a gente grava um cast sobre essa bagaça. Não, deixa eu colocar uma colocação que acho que vocês não perceberam. Batman, Super-Homem, essas coisas, sempre foi uma franquia, certo? Uhum. Aí... A diferença, Star Wars é uma história com começo, meio e fim, certo? Certo. Super-Homem, Batman, nunca foi uma história pra ter um fim. Vocês não passaram para... Sempre, na verdade, várias histórias com começo, meio e fim. Agora você pega, Batman quando foi criado, ele foi criado em determinada época, com um determinado formato. Ele era um defensor da lei, ele prendia bandidos, esse negócio. Foi até uma certa época, foi assim. Uhum. Aí depois teve a nossa época, que é o Batman, assim, com super vilões e tal, esse negócio. Teve essa época. Hoje tá tendo outra época. Aí você fala que saturou, só que é o seguinte, saturou a nossa geração. Mas a história está sendo recontada para a nova geração. Entendeu? E sempre vai ser assim. Sempre os, vai. Entendeu? Tem um outro podcast que eu ouço. Então, só que é pra, vai vender sempre para a próxima geração. Porque se você for pegar Batman, se você pegar uma pessoa bem antiga, vai falar que o Batman da nossa época já era muito diferente do da época dele. Você não vê aqueles carros rabo de peixe, não? É da época do Batman. Entendeu? Ele era outro formato, Super-Homem também, mas o herói sempre foi mesmo. Ele foi reciclando sempre. Aí, tipo, pra cada nova geração, existia um Batman novo. Resumindo, você tá jogando na minha cara que eu tô ficando velho. Sim, de certa forma, tá sim. É. Entendeu? Não, né? Você pega assim, ó. Sim. Sim, sim. Você pega esse negócio. Se falaram assim, ó, a Jaspion, não sei o que, sei lá, existe Tokusatsu novo até hoje. Sim, eles mudaram reformam, o formato. Eles reformulam, mas é a mesma coisa. Batman, Super-Homem, os heróis. Mas não sei, parece sempre... que eu tenho a impressão que, mesmo repetindo, eu dá a impressão que o japonês tem mais cuidado. Sim, nesse ponto sim. Porque parece que os americanos, eles gostam de torcer até o talo. Uhum. Entendeu? Eles não hesitam em. Que nem você pega lá franquia tipo do Alien. Quer arrancar tudo. Só que o que acontece? Acaba obscurecendo. Herói, não acontece isso. Mas assim, série que começa meio e fim, ele começa a obscurecer porque a história já terminou. O que, que você quer colocar mais? Você começa a falar antes de que era tudo aquilo. Não encaixa o antes. Porque a história foi. A cabeça, o roteiro foi escrito daquele jeito. Eles querem construir um roteiro anterior pra ganhar mais, continuar ganhando dinheiro em cima da franquia. Tanto que você for analisar, não tem aquele filme do Will Smith? Aquele lá do que tem aquela aranha gigante, sei o que lá. Aquilo lá foi uma exigência do diretor. Era pra ser tipo o filme do Super-Homem, alguma coisa assim. De um, que de um filme? Super-herói. Que filme é esse? Aquele do Will Smith lá, que, do Velho Oeste lá, antigo, que tem um, parece uma aranha gigante. O cara não tinha perna. Era de Velho Oeste com umas coisas do futuro. Um filme totalmente estranho. Isso aí. Então, nossa, eu não assisti. Aquilo lá era pra ser um filme de super-herói. Eu fiquei com preguiça de assistir isso. Entendeu? Né? Só que ele saiu tão fora do tema que eles fizeram outro filme. Puta merda. Era pra ser tipo um filme do Batman, Super-Homem, entendeu? Aquilo lá. Tanto que contrataram pessoas. O cara que era roteirista. Não lembro se era Batman, Super-Homem, mas era algum herói famoso. Pra fazer o filme. Imagina se aquilo lá fosse um filme do Batman, Super-Homem. Porque o cara cismou que tinha que ter aqueles elementos. Eles pegaram. Parece que o cara escreveu um roteiro contra a vontade dele e foi pago. Mas o roteiro dele não foi usado. Ele ficou feliz. Porque ele não queria que pegasse e fizessem uma merda dessa. Uma merda dessa. O que que acontece nos filmes? Os caras querem puxar a franquia, aí eles querem colocar uns elementos nada a ver. O cara é obrigado a fazer se ele aceitou o trabalho. Só que isso daí obscurece toda a história. Ele estraga a história, certo? Aí você vê isso daí, você pode ver um monte de filme, tipo seriado, que foi destruído. Tipo, quando começou era aquela coisa, todo mundo pagava um pau. Aí depois, quando foi indo pra frente, o que aconteceu? O final foi tão ruim que a série não acabou porque acabou. Porque ficou tão ruim que ninguém ia mais comprar nada relacionado àquilo, que foi vergonhoso. Acabou porque foi perdido. Foi, né? Perdido, foi, é. Lost. É. É o trocadilho. Então, exatamente isso. Trocadalho do carilho. Além de destruir a franquia, ninguém mais quer ver. Sabe, tipo, lembra o nome com... Vergonha ali. Vergonha? Vergonha ali. Então. Tipo, que bosta. Você não pode, não tem como refazer. Você estragou, entendeu? Acontece esse tipo de coisa e vai continuar acontecendo, né? No caso dos japoneses, você falou que eles são mais cuidadosos. Eles têm aquele saudosismo. Por mais ridículo que seja, eles ainda guardam com carinho. Faz tipo parte da história, entendeu? Aí você tá falando do Star Wars. Star Wars, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando ganhar dinheiro em cima da franquia. Deram um reboot, né? Na verdade. Sim. Eles lançaram um filme novo que é depois dos... Que George Lucas fez os três filmes. Sim. Depois ele fez os filmes que seriam antes. Sim. Aí ele se encheu o saco, fez aqueles filmes ruins, vendeu pra Disney. A Disney pegou, vou fazer os filmes depois, foda-se tudo. Sim. Aí já tinha, nesse meio tempo já tinha livro, jogo, tipo caralho, a 4 Star Wars. Aí eles, a Disney fez, pegou tudo isso, fez meio que um soft reboot, cara, ah, vamos combater uma nova Estrela da Morte, não sei o quê. Sim. E vamos ter um novo Star Wars pra uma nova geração, uma nova. Sim, mas isso, no caso ele não funciona como heróis tipo Batman, Super-Homem. Ele não é uma coisa de herói, ele é uma coisa que tem uma história do começo, meio e fim. Ponto. Batman não, eles podem reciclar a história milhões de vezes, porque fica lutando contra o mesmo vilão com várias tramas diferentes. Star Wars não fica versus Darth Vader, agora o Darth Vader. Nem você pega qualquer outro desenho, o He-Man, essas coisas, eles sempre estão lutando contra o mesmo vilão, sempre aquela mesma coisa, né? E aí finalmente eles fazem um desfecho, alguma coisa assim. Agora Star Wars, o que eles estão fazendo? Eles estão criando coisa nova que não tem, não faz sentido com a história original, porque ele tem começo, meio e fim. Super-Homem não tem começo, meio e fim. Bom, pelo menos Star Wars, assim, eu tô prevendo merda, mas tá aceitável. Sim. Então, deram na mão de uma galera que tá fazendo. Eu gostei pra caralho. Eu gostei pra caralho desse filme aí. Gostei pra caramba. Eu não sei esse próximo filme que vai ser de ano em ano, que vai pegar um personagem específico. É. Agora no final do ano sai a história da equipe que roubou os planos da Estrela da Morte. Vamos ver, eles estão surpreendendo pra caramba. Eu achava que saia da boa. Eu achava que ia ser uma bosta. Sim. Mas surpreendeu. Positivamente. E vamos ver a Patrine nova sair. Vamos ver a Patrine. Ah, a Patrine vai ser muito louco. Patrine nova. Esperar com várias expectativas. É que a Patrine nova. Tem um negócio, sabe um negócio que eu não posso. Vai sair no IMAX, né? Que tem o no IMAX. Inclusive, no eu te mandei a foto da Patrine nova e você perguntou pra mim se era pornô. Não tem aquela menina que eu te mandei a foto? Sim. Ela é a Patrine nova. Cadê? Tem aí? Tem, só que eu tenho. Ele mandou no MSN. Ah. Só que tô. Aqui tá com os espectros, aqui vai. Entra na gravação. Eu vou tentar achar. A gente tá em gravação. A primeira coisa que vou eu perguntei. Vou procurar no Google. A primeira coisa que eu perguntei é: o que é isso? Atriz pornô? Algum pornô novo? Não, essa daí é a Patrine nova. Eles pegaram uma menina bonitinha. Não, mas a Patrine era bonitinha, mesmo. Então, tá daí bem. Pegaram essa outra daí pra fazer a Patrine. Que é bonitinha também. Ah, que bonitinha. Só que é bonitinha no padrão de hoje, né? Uhum. Como você procurou Patrine nova? Patrine nova. Não, não é Patrine nova. Patrine, tipo. Depois põe o link aí no Google. Não dá pra abrir, né? Aqui. Não, deixa. Depois abre, depois a gente bota no link, põe no link a Patrine nova aí. E vamos, a gente vai classificar a Patrine em alguma nota? Eu não sei que nota dá pra aquilo lá. Porque que tem... nota dá pra dar pra. Porque assim, Patrine foi um erro, né? Os caras trouxeram o negócio. Não, eles trouxeram. Eu fui do jeito que trouxeram, né? Achou que ia emplacar. Ah, não, tem mulher, bota aqui pra menina. Eu hesito em dar nota. Não conheci uma menina que assistiu aquilo. Acho que minha irmã curtia aquilo lá, mas curtia falando que era brega. Não curtia disso, super fã. Exatamente. Tipo, o negócio não era pra você gostar por ser bom, era pra você gostar porque era ruim. Puta, tipo, puta tira no pé do caralho. É, então, não dá pra explicar porque o negócio não era pra ser bom. Era pra ser ruim tipo mesmo, era pra ser zoeira, zoado. Né? É uma zoeira, é uma paródia. Se você aceitar que a zoeira, talvez dói menos. Véio. Se o pessoal traz... Ah, isso aqui é um seriado de zoeira pra dar risada, mas... Então, vamos... Mas deu errado, né? Vamos classificar diferente, então. Quantos tempurás você joga na Patrine? De eu dou 3. 0 a 5 tempurás. Uma nota de Aze. Eu jogaria a tempurá porque ela não tinha. Uma nota de Aze. O que foi? Não jogaria a tempurá nela porque ela é bonitinha. Ah, ela é bonitinha, fazia bonitinha. Quantas fitas de Nintendo roubadas você joga na Patrine? Você rouba da... Quantas fitas de Dragon Ball você rouba da Patrine? Uma nota de Aze é boa, né? Que você tem um espectro... Bem grande. Bem... Dá uns 3,5. 3,5? 3,5. Marco, né? Não, de Aze eu vou no Z, de Zorra Total. Zorra Total, tá, se negou, ó. Tá. Se negou a falar qualquer coisa a respeito das outras. E você, Clebinho? Você que é um grande fã da Patrine. Você que era mais moleque que a gente. Você assistiu ela nos bares? É, eu assisti durante os trampos. Às vezes eu parava de trabalhar pra assistir, assim. Passava na porta do bar. Imagina os bêbados passando na porta do boteco, passando Patrine. Pessoal, vê, o que você tá fazendo aí? Eu não tô assistindo Patrine. Caraca. Não, é sério, eu queria imaginar. Que merda é isso? Cara, para com isso. Você é um... Nossa, eu quero imaginar a cena do boteco lá, né? o vai e vem. Passando e Patrine, bicho. Não, mas eu via no tablet, né? Ah, no tablet. Pensei colocava que você colocava ali no caixa, assim. Puta. Colocava no caixa e encostava assim, ficava assistindo. Pensei que você botava no telão, cara. Não, o pessoal dá uma risada. Bom, se você assistia no bar, com certeza você vai dar mais que 4, né? É, com certeza. Ah, mano, é que eu assisti com outro sentido, né? Eu assisti já com a ideia de zoeira, já. Era a ideia original, se for ver. A ideia é pra você ver... Se curtiu ver, pra caralho. Nossa, que bosta é essa que os caras estão fazendo. Exatamente isso. Eu gosto disso. No seriado, o pai dela vivia de ressaca. É, então, velho, parece eu, velho. Então, ele se identificou com o pai da Patrícia. O pai dela é retardado. Então eu dou um 6. Roubado. Eu sei de uma 5 e dá 6. De uma 5 e dá 6. 6 fitas roubadas. Superou, roubada, superou, superou. Porque expectativa. Fita roubada também é fácil, né? É uma coisa que eu faria de boa também. Na verdade, qualquer, ó, se ele fosse o vilão da Patrícia, ele ia pegar o restinho da cerveja dos copos e pôr de volta na garrafa e vender. É, então. Seria não mais dormir uma trama. Misterioso sonequinha de balada. É. Ia dormir na balada. Dormir nas baladas da Patrícia. Você quer que eu fale o final do último episódio da Patrícia? Não, fala, já. Dá esse spoiler magnânimo aí. Nem é vou assim, falar minha nota também. Eu tô igual clone, me recuso a classificar isso aqui. É assim, ó. Eu não sei o diálogo, né? Fiz aquele por dedução. O que, que aconteceu? Aquele diabo do inferno, ele queria ser aqueles monges de templo ali, né? Só que por algum motivo a mãe dele proibiu. Aí ele ficou com trauma. Aí ele ficou mal. Aí ele virou o diabo do inferno. Aí ele ficou do mal. Aí mostra lá, porque ela usa aquele carrosselzinho, né? Que ele tinha um poder maligno de dentro dela, sai de dentro dela. Ela pega e destrói esse poder maligno. Aí ele se liberta. Aí o que que acontece? Ela tira aquele carrosselzinho e aí mostra o passado dele. Ele pequeno, né, criança, ele vestido de preto com máscara. Tipo uma versão miniatura do vilão, que ele anda com uma capa preta, com coisa assim, com uma máscara. Aí, uma tipo, criança. Uma criança tipo, com uma máscara. Tipo o concurso do Gugu, do Latininho. É, Latininho. Aí o que acontece? Mostra o passado dele. Fui longe agora, né? Porque Latininho. Lá no fundo da... Tipo o pequeno Faustão. Faustinho, tipo, concurso do Faustinho. É, aquelas coisas bem... Tem um inimi, né? É. Aí, que é uma coisa sazonal. Uma então. Época que todo mundo queria ter um... Tinha o Guguzinho, o Faustinho. É. Latininho. A Xuxinha, Xuxinha, Guguzinho, tudo coisa assim. Então, ele era uma versão miniatura, né, dele. Aí o que acontece? Por causa dessa frustração, depois parece uma força maligna e possui ele e vira o cara mal. Aí o que acontece? Depois que ele se liberta disso daí e tal, o mal é destruído completamente. Vem o Deus. Nem o Deus protetor vem, vem um representante dele e pega os poderes dela de volta. Até que ela não conhecia a irmã dela, né? Último episódio, a força maligna possui a irmã dela. Ela é obrigada a lutar contra a pequena Patrine. Terrível. Tá vendo como terrível? Ah, ela... dramático. Só que daí, tipo, o que acontece? A irmã não consegue lutar contra ela. Aí ela lembra, a força maligna sai. Elas destroem a força maligna. É, beleza. Terça-feira isso aí. Aí, tipo... Um dia normal. Tipo... E amanhã bate o cartão, tranquilão. Elas acabam revelando uma pra outra que o segredo e não podia. Mas tipo, mesmo assim o Deus Protetor perdoa ela, vem o representante dele, pega os poderes de volta, ela volta a ser uma menina normal. Aí no final eles vão comemorar numa festa, assim, aí tipo, num templo, aí tá aquele diabo do inferno com aquela roupa de monge lá e tal, né? Todo feliz, batendo lá os tambor, né? Com máscara ainda. De máscara ainda. De máscara ainda. E tudo o enredo inteiro lá, o pessoal dançando e festejando. E tudo fica na paz. Tranquilão. Tranquilão. É, novela da Globo. Sim. Acaba todo mundo feliz. É. Sem nenhum problema. Que o mal foi destruído, então acabou. Tudo bem. Teve um fim. Bom, isso era o que a gente ia falar sobre Patrine, porque não tinha muito o que falar sobre Patrine. Vamos procurar... vamos pesquisar do outro seriado que é desse daí, né? Uhum. Que no caso, que eu falei, né, pra você aqui. Sim. Tanto que eles... Uhum. Você falou, os japoneses tratam as coisas com carinho. Sim. Eles contrataram a mesma atriz pra fazer a mãe. Não, pra fazer uma pessoa que trabalhava com o marido da nova Patrine. Ela, tipo, ela é tipo amante do cara, assim. Uhum. E a outra Magical Girl, né? Sim. No estilo da Patrine. Já é adulta, tal. É uma versão mais velha da Patrine. Aí depois tem uma nova, que é o... Seria o remake? Não é remake, é o... Reborn. O reboot da reboot Patrine. Remasterizado. Que eu não achei muitos dados. Uhum. Mas parece que tem um... Então, eles fizeram o reboot da Patrine... Acho que é por causa que o negócio completou, não sei, 25 quase. Anos. Não, é mais. Não, é alguma coisa, tipo uns 30 90, anos. 90. Não, não é 30, dos anos 90. Menos anos 90 é cravado. Sim. Então são 26 anos. Então, aí tipo, em comemoração disso aí, parece que estão desenvolvendo um novo. Eu não tenho muitos dados sobre isso, que nem eu falei. Eu só achei algumas fotos e não muita coisa sobre, né? Aí tem que esperar. Vamos esperar. Pra você que... ouve o nosso podcast com frequência, siga-nos no Twitter. Agora siga-nos no YouTube, que nós temos episódios no YouTube, temos vídeos no YouTube também, com o Clebinho e o Clone, com diversas peripécias que extrapolaram o podcast. Curta nossa página no Facebook, assine o nosso feed no iTunes ou no seu agregador de podcast que você mais gostar. Muito obrigado por nos ouvir e fique à vontade para dar o seu feedback, comentando aqui embaixo ou mandando algum e-mail para contatoextremistas.com.br. Beleza? Fique com a música de encerramento e aquele sucesso. Sucesso, abraço. Psicodélica. Uma escultura psicodélica ainda com bastante fumaça. Acho que eu já contei, né, que eu tenho uma nenezinha em casa. Uhum. E agora eu deixo ela com a avó de vez em quando. E numa dessas, ela deixou uma madeira no forno pra ferver e saiu pra dar um rolê com a Isadora. Voltou, a casa toda enfumaçada, o negócio pegando fogo. Ela tirou assim os restos derretidos da mamadeira. Virou uma escultura psicodélica e deixou em cima da mesa. Aí, a hora que eu cheguei, ninguém tava em casa porque o cheiro tava insuportável. Eu vi aquele negócio em cima da mesa. Que porra é essa? Compraram uma escultura fedida pra deixar aqui? Qual que é a parada? E depois me contaram da peripécia.